caçadores. Caçadores. Alô, caçadores. Caçadores. Vai começar. Vai começar. O maior espetáculo de aparelhagem do planeta. Gigante Crocodilo Praia. Gigante Crocodilo Praia. Gigante Crocodilo Praia. Gigante Crocodilo Praia. E pra comandar o Gigante Crocodilo Prime, tem eles, DJ Marlon Beats, detonando só, detonando só. E ele, o top DJ do Pará, o top DJ do Pará, DJ Patrese, com o famoso baile do Patrese. E a gente vai começar bem desse jeito, bem na manhã, aqui no Pupilho. Vamos começar desse jeito, é marcante, na moral, pra machucar Marlon Beat. O Mora começando, já vem a primeira, 3, 2, 1, 1. Baile do Patrese. DJ Marlon Beat. E agora? Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Por momentos e do jeito que tu dá valor. Hoje eu sei. Fala, meu brother. É demais. Parceiro Mike tá aqui comigo. Ele me come de carinhos e me faz feliz. Amanha. Agora eu acredito no amor. E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal. Crocodilo está na área. O gigante crocodilo. Ele disse que me amava. E o quê? Que nunca me deixaria. Como é que é? Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Bora, beijos de você. Lindo de corpo. Eu sou cheio. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Só as marcantes. De Dinaldinho e Eduardo. Bora, Irã. Conquistou. Homem da Royal, moleque. Tem que tá seu grave. Vou tomar uma com a gente. Chamada de amor. De Dinaldinho. Fada não sabe. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou camada de amor. O animal toca tudo do Pará. Lá vem. E aí, Nenê? Do jeito que tu gosta, meu irmão. Ele é sua esposa aqui presente com a gente. Tá no setor dele, meu irmão. Como é que é? Caixa baixa na parada, então vamos. Vamos agora. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. Te jura em si. Chama a atenção da galera aqui do Pompilho. Deu uma luz aqui em cima do nosso animal. Bora apagar. A nossa iluminação fica bem bacana. Bem legal. Agora. Eu não quero nem te ver. Vamos nessa. Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim. Quero você. Oh, meu amor. Vem. Um abraço também a toda a rapaziada também da NG Contabilidade. Tá aqui com a gente, obrigado, viu? É o Milo. Vai cair na malha fina, mano. Então já viu. O animal toca tudo do Pará. Crocodilo. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. E agora? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Paixão e a sua irmã também, Maiara. Beijão pra vocês, meninas. Aqui, ó. E eu? Te amo tanto. Meu parceiro empresário Tito Bol também. Cadê o Tito Bol, cara? Fala, Tito Bol. Esse é considerado no Croco. O animal toca tudo do Pará. Crocodilo. Assim tu acaba com o Pitbull. É o baile do Patrese. Patrese. O amor escolheu meu coração. Marilê! Pra viver uma linda paixão. Não pensei. E aí, meu parceiro Kevin? Existe. Tá aqui comigo também. Um abraço do Patrese e do Marlon Beach. Assim, e aqui no Pompilho. Que vamos que vamos. Aquela lá, Marlon Beach. Olímpio! Pensei que pudesse chegar por caminhos estranhos. Olha o garçom safado. Ah, não, Ceará. É Ceará! Tá comigo. Meu primeiro amor. Você? Você me. Perereca, o Alexandre também, o Paulinho, o Pepe também, os Birutinhas na parada. Vivo uma grande paixão, eu te amo lá. Tá de Birutinho, Birutinho, Gigante Crocodilo Prime. Por que você me deixou sofrendo tanto assim? Nem ao menos disse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor. Por que fez isso comigo? Te perder, meu pior castigo. Viver assim desse jeito não dá. Tá sim, bora. Mas te juro que eu mudei. Não dá mais pra crer. É o convite, né? O meu amor é verdadeiro. Acertei. Desculpe, não te quero mais. A gente vai tomar uma, Hernan. Não insista, acabou. Acho que tens um novo amor. Estou amando o lindo Rubi. Sou o Rubi. Sou o Rubi. Sou o Rubi. Sou o Rubi. Sou o Rubi. Seu meu parceiro Bola. E aí, Bola GDK? Considerado também aqui, pai. E aí, Bola? Tamo junto também, sempre, pai. Sentimento que tenho por você. Bora, Bola, bora, Bola. Oh, yeah. Bola, Tato. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. É, galera GDK. Aqui, ó. Você parece criança que precisa. Também. Onde o agora. Aquela noite de amor, olho nos olhos, te falei, amor, que na vida tudo passa. Meu parceiro empresário Rafael do Placar. E aí, Rafael? Tá aqui presente com a gente também. Cê tá no croco, Rafael. Titirari, tirari, rarara, na madrugada. Titirari, tirari, rarara. E hoje completando o ano de namoro, né? Do Paquetá e da Adriana. De muitos que virão. E os loucos também da motorizada, obrigado, viu? Foi lindo demais o nosso amor. Você, filha. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. E o quê? Em meu coração que só te quer e sente falta. Para de pé! Sim, volte pra mim. A ressaca do baile do Guga. Quem foi e gostou muito, elogiou. E quem não foi, virou dublê de falador. Pra te amar, meu amor, me diga onde. E aí, neném? Desculpa, neném. Jabuti! Parceiro Jabuti, explosão também, junto! Hoje com a ACM, o Cássio GDP. Aí, ó. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no bicho é de doer. Chega! E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu. Bate minha, filho. Nosso... Viu no patrocinador fortíssimo aí. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. E a galera do rock aí, Maicon? Segura, garoto, dá no pitbull. Você, você é meu bem, querer que meio tempo e a distância pode separar nós. E o quê? Sempre te amei, te amarei, meu amor, te amo, te amo, te amo. Tu sabe. Tu sabes, sem saber. Crocodilo! DJ! DJ Patrese! E o Marlon Beat detonando tudo no Pompinho! Calma que eu tô porra de outra! Melhores. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor tá com mil faltas aqui, se mano. Fosse pra mim, não me lembro mais. Quando eu paguei. Agora! As lágrimas eram meio. Ainda sofro demais por amar você. As marcantes, vai! Não irei suportar pela vida passada. Meu parceiro Lobinho, meu irmão. Tá aqui presente com a gente. E aí, Lobinho? Se eu amanhecer, ah, mais põe um boné na tua cara, diga assim. Se não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Toma aqui, vem. parceiro Covid, rapaz. Ele que tá sofrendo, é? É Covid, do jeito que tu gosta, marcante. Junto com o Hernani da Real Black. Royal, Royal Black. Pode gritar. Os dias felizes que passamos juntos marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Acorda! Porta, mano. O baile do Patrese. Aqui. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. E agora, e agora? Quanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém. Meu parceiro Hulk Magrelo. É do mal, hein? É Hulk Magrelo. Tá namorando e tudo. Esse bigode dele sexy. Modelo. Bora, Hulk. Segundo. Já passei. Canções pra você me escutar. Então vem. Quero te olhar, nem que seja de longe. Parceiro Jabuti também da explosão. E aí, Jabuti? Um abraço pra ti, moleque doido. Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando. E agora, e agora? Na janela do meu coração. Mais uma! Thiaguinho tem. Thiaguinho, fecha o carregador aí. Olha o pipirinha na área. Vem, pipirinha. Eu gostava de você. Então para, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, esse é meu, porra. Vai. Só namorar pra siga, Pompilho. E aí? Você me deixou chorando com você quando se for. Bora, Douglas. Campista Douglas também tá aqui com a gente. Nossa, retaguarda. Pareci criança pra você. Por que chorei? Olha a cara da pã. Por que chorei? Do Paulo, quer dizer. Eu te peço que é. E agora? Carla, a calma. Volte pra mim. Domingo é sal de novo. Volte pra mim. Te peço. Meu parceiro Rogerinho também aqui presente com a gente. Um abraço a vocês, galera do Jurunas. Volte pra lá do setor, meu irmão. Tô aqui, ó. Volte pra mim. E o casal animal também. O Paulo e a Carla. O casal grosso. Estão sempre com a gente aqui no Gigante. É nóis. Vamos que vamos. Obrigado por vir, Patrese. É o nosso querido parceiro, nosso brother. Parceiro Bora Xericado, aqui do nosso lado esquerdo. E aí, Bora? Lá do jeito que ele gosta, né, Jimacan? Quando se que é? Patrese, gigante crocodilo Prime, o animal toca tudo do mar. Agora, GDK! Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Meu parceiro Cássio, GDP também tá na área. E aí, Cássio? Vivendo na solidão sem você, me aceite. A Carlicena também, a primeira dama, tá comigo. Abraço! O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. E agora? Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Comigo, meu irmão, um abraço do Patrão. Da GDS, é? Ah, Barros. Tem muita falta, não pode pedir nada. Eu pede o Alan. A vida manda amostra, velho. Vem a noite, eu tô só. Bora, bola, GDK, agora! Banda Rister. Um tremor de sucesso. E as melhores. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Te liga, vai. Com promessa que não se cumpria. Que é? Como dói a espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. É pompilho, é crocodilo. Pra detonar. Um veneno sem antídoto. Amargura. E aí, Raul? Me chupa ou tu morde? Não vivo. Me deixo. O homem da pizza é com uísque. É doida. Gigante Crocodilo Prime. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. É louco amor. Patrese. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração. NG. Contabilidade, é isso? Hoje, teu parceiro Natan. Esse serrote aí do mar. Vai pra cima. Amor. Olha a barba dele que eu falei que eu ia. E segura! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofrer. E nome? ITJ Esportes. É a TJ Esportes. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil. Fechado sempre aqui com o baile do Patrese. Do empresário Kio. É a TJ Esporte, meu irmão. Bora, Kio. Tamo junto sempre, meu irmão. Olha no telão aí do Croco. Do Crocodilo, papai. E agora passo. É a TJ. Posso esperar com os versos que olha já aí. Para um dia. te falar. Para, Jairinha! Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando na... Depois, sucesso de ontem. Voltar. Passe o Náutico, Marina Club. Bahia do Guga. Hoje ela veio gastar. A Jairinha. Ali do Patrese. Meu irmão. Pensando que ainda sou você. Se alguém falou que andou mostrando seu retrato, sai conversa. O Pilho, Crocodilo. E ele? Aparece. E ele também, Marlon Beach. Eu te seguro, não me lembro de você. Vai cantar bem alto, bora, bora, bora, bora, vai. Ah. E eu. Casal Croco sempre com a gente. Um abraço aqui do Patrese. Tamo junto e misturado sempre. Aqui no Gigante. Bora, nenê. Dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Mais uma. Fonte da Terra. Eu sei que as palavras se perderam vindo. Que mentias foi difícil tu creres em mim. Vai machucando. E não se equivocava e por errar feriu o meu coração. Bora, Mike! Queria a primeira pedra dessa noite que nunca. É o Mike do Rock, garoto! Paguei, e não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Baile do Patrese é bagulho doido. Como é que tá? Como é que tá? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. E aí, Dodinho? Sei que não é a mesma. Hoje tu beija, não beija? Tô tão distante. Olha a loura desguiada. Por favor, uma mistura. Que não dá mais show. Lerquina. Tu estou. Segura! Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vas. Eu te vejo pra dançar. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. E agora, e agora? Procurando aonde estás, não sei. Atuante, bora mulher, confundi, tá no camarote. Junto você, pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Meu parceiro Júnior, tô de boa também. Pra poder aceitar. Um abraço. Ele sente bate do bom. Carinho do calor. E me culpa por levar essa dor. Tito Bom, tá comigo, vem. E aí, Buguinho? Quem tá por aí, Buguinho? O vovô e o Almir? Sou o Buguinho. Filho mais novo do Cametá. quadrilha aí. Agora! Perca as esperanças, cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama, fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor, stop, agora acabou. Escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça, me esqueça. Agora, não deu valor, agora. Me deixa só, pensando. Se feriu uma criança, sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca. É solteira. Bora, Lelê! Um abraço também, parabéns. Lucélia, que ela está no berço hoje. Felicidade, muitos anos de vida, paz, saúde, sucesso. Comemorando aqui no Crocodilo. O som que ela dá valor. Como é que é? Mais uma chance, meu amor. Olha o Yuri Henrique. Esquecer. E o que? Gostei. Nem vem dizer. E bota de engraçada pra dançar. Vai dançando e vai tremendo, vai quebrando e vai tremendo. E toma, caquinhado. Bora começar. Tá na hora. E aí, Pupilho? Acelera! Agora! Agora, mano! Bora, Hernani! Parceiro Hernani também lá da Royal Black! E o convite do Remo, garoto! Agora! Contigo, Nenê! Que segura! Como é que é? Quebra tudo. O bom. Esse foi o baile. Gigante Crocodilo Prime. Rua. Eu nem sei de quem é essa festa. É nossa. Eu nem sei. Quem comanda é nós. Essa festa. Chamei o DJ pra trás e invade. Bora comer. Netre comemou vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. E comemou vara xereca. Vara xereca. Vara xereca. Chega, mulher. Vara xereca. E comemou vara xereca. Cheguei. Oi. O quê? Cheguei. Toma. Festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Dá tchau pra quem namora, vai! Casado, fica em casa e eu solteiro. Dá tchau, dá tchau. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vou morrer solteiro. Namora. Eu tô pra cima, tô curtindo, rodeado de gostoso. Tô. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau! É tchau pra quem namora. Atenção, garçom gordo! Dá um chega com o nenê dos Cachabá. Tô de volta no mundo. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Tá solteiro, confirmado. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Aqui. Quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta. Tá revoltado, né, diga só. Agora canta. Idiota, idiota, idiota, vai! Ela tá de brincadeira com a minha cara. Agora. Idiota. Idiota. Agora. Como chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota. Bola marrom, bitch, é. Idiota. Idiota. Como chifre pra caralho, para Maê. Quer sentar na minha piroca. Parceiro Mike também, nosso galera do Rogue. E um pitbull tá aqui comigo. Ó, pitbull, não me abandonou, só que não. Chorar, para de. Se quiser você. Fala, Tito Bom! Você é considerado aqui, meu irmão! Fala, Tito Bom! Pra cima, garoto! Vai, só vai chupar! Quebra no copinho, quebra, quebra! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas minhas. Bora, Matheus. Eu tenho uma moto e as novinhas minhas. Conhece o Júnior Mecânico? E do Croco, elas me adoram. As novinhas. Homem de ideia, pressão. Só o filé, Júnior. Bora, vem embora. Que hoje eu tô. Aí, hoje eu vou sentar com força, você. Ela é de ideia, pressão. Fox Safadão também, obrigado. Hoje eu vou sentar com força, hoje eu. Mais uma domingueira aqui do Pompilho. Hoje eu vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força. Eu vou. Olha o sapo, rapaz, apareceu. Com força, e aí, sapo, beleza? Chamaram o. Agora! Tu toca demais. Do maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. E hoje a parada é aqui, ó. Pompilho, galera do Fox Safadão, de ideia pressão também, meu parceiro empresário Júnior Mecânico, ao proprietário aí do Sonzão, ideia pressão. Muita onda! Na moral. Esse é o DJ pra trás e ele tá pra negócio. Esse é o DJ pra trás e ele tá pra negócio. Acabou, merda! O que é que tu vai, filha? O que é que tu vai? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Hoje o Facebook tava só helicóptero, mano. Eu copiloto. O piloto é mensageiro, eu copiloto. Tu vai dar pra um. Pra nós. Tu vai dar pra um. Usando Duke Golden. Agora sempre tá já. É a Duke Golden, meu irmão. R.A. Boutique. Sempre fechado aqui com o baile do Patrese, do empresário Anderson. Essa noite vai. R.A. Boutique tá no telão. Fechado sempre aqui com o Croco. Tá na tela, né? Olha. empresário Anderson. É o patinho mais famoso do Brasil. Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Doente de amor, fogo e remédio na vida. Amor, amor! Pra se ligar no bagulho de relógio que tá tocando. Agora do amor, é bom amor, é de gol. O fogo é amor, o sinal de amor, na boa de azul. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer. Libera pra nós, vai. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu você. Toma, toma, ela toma, quer toma, o seu você. A jogada na minha cara. Sabadão é a volta do Anzol. A volta do nosso animal lá no Planeta Show. E o que é melhor, viu, Patrese? Cerveja do início ao fim da festa. Apenas 50 centavos, meu irmão. Sabadão Planeta Show. Crocodilo. Cerveja. 50 centavos. Aí tu já viu, meu Deus. Planeta Show. Lá no setor da GDS. Prepara o bagulho doido, meu irmão. Bora lá, bora lá. Tá de fuga, meu irmão. Bora. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. O pipirinho é o quê? O neném é o quê? Ó, neném. Neném, pipirinho. Olha o Vitor, é o Vitor, é Lúlio. Bora, Vitor, bora. Acaba com a gasosa de gasolina. Tem música aqui que é top, ó. É tipo essa aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Essa música aqui vai pegar. Ela é muito firme, ó. Segura! Vambora! Musicão, então vem! Se como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar te gravado em todos os meus pensamentos. Essa música é muito firme, tá doido? Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. E aí, meu parceiro Anderson? O Hulk Magrelo também é do bar! Os cajuzinhos do Hernan. Eu quero. Como é que é? O mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber. Essa música aqui é top, meu. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Gassungo! Comigo, tu me empurra. Pampo! Amigão garimpo. Com toda a ponta, a gente não quer nem trabalhar o gordo. Distante, eu de segura. Até a banana ali, o neném, ó. Bora, Raul! Meu parceiro Raul, fazer, homem da pizza! Essa verdade não sei como fazer. Com uísque! Se eu pudesse te tá muito louco! Aqui comigo tudo eu daria, porque só. Meu parceiro Wellington, o Fox! Fox Pressão! Vamos pra cima! Essa minha e o nosso brother, meu parceiro Helder, mal falado! Desde que te vi! Sabadão, Helder! Planeta Show! 50 centavos o chope, papai! Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Mais uma que é top! O top DJ do Pará. E música de letra, Rebeca Gente. Olha, Rebeca. E toca no gigante, no baile do patrão. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Me segura. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Olímpia. Chamando de meu bem. Os olhos se cheirando de lágrimas. E agora, como bebo sem saber. Bora, convite. Por quê? Bora, Hernani. Peguei a minha vida. domingão depois da vitória do Leão. Só quis brincar com meu coração. Todo mundo lá pro clube da Cozamba. Não sei a quem se faz, a quem se paga. Quem né? É, viu que vou rir da sua cara. Tu acha, mano? Você chorar me pedindo perdão. Aí, garçom, chorar. Obrigado, meu irmãozinho, Nenê. Você é brother, você é nosso. Mas eu vou voltar pra você. E agora? Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. E a coife é o dono da peleira. Fechado sempre com o marido pra frente. É a correção, todo da pedreira. Lá vem. Agora. DJ Patrese. Parceiro Olhão, empresário Olhão e a Deise Miranda. É a Penélope Charmosa. Felipe Lopes tá queimado. Mas aí, tá filmando tudo. Tá no telão, Felipe. Pra cima. Gigante Crocodilo Prime. Agora. Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar R$100 pra me doidar no baile do Patrese? Pra me doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Pode começar a descer. Evoluiu. Vai dar baile do Patrese no Pará, já explodiu. Tocando a batida que sacode o Brasil. Calma. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma. Agora mais uma! Start it now and bring this motherfucker down. Fala, Bruninho! Seu nosso brother também, parceiro Bruninho, lá da Breves. Tá aqui com a gente! Voltei! Joga esse aí. Ele é a sua primeira dança! Top DJ do Pará, DJ Patrese. É o baile do Patrese. Pra cima! E aí, Kathleen? Arrasa de gaçada. Na sala, no chão me deito. É. E a cabeça não para, solidão. E aí, Tito Bom? Aquele abraço a você, Tito Bom. Você é só a primeira dama. Tá aqui presente com a gente sempre. Bora, Nenê, dos Cachabás. Olha o Pipirinha também na área. Não vou, o Paulo e a Carla. É o casal animal. Oh, a sem. De ruína, diga assim. Suas ins... Vamos pra cima, aí fala. E aí, Carla? Me provocou. Meu parceiro Barro está de volta também. Ele, o Safo, o Alan GDS também, Danilo. Me segura. Porque eu mereço um recomeço. E aí, Lobo Mar? Tenho o direito de amar e ser feliz. Porque eu mereço. É, Lobo Mar! Um recomeço. Cadê ele? Quero fazer ali tudo que eu sempre quis. Porque eu mereço. Bora, Maie! Mike do ele e o Pitbull! Pitbull, bora bater uma bola? Bora! Mas vai ter churrasco? Ô, oh, Pitbull, tá fora! Só não sobrou, parceiro do Pitbull! E bota no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, caqueado! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra! Jurunas Carnes! O açougue número 1 do bairro do Jurunas! É o Jurunas Carnes! O meu parceiro empresário, Natinho, e o gerente Fabrício. Ao Juro nas carnes no telão. Como que vamos? Assim, assim, assim, ó. Fael Celulares também. É o Fael Celulares. Da assistência do Fael. Atrás do Shopping Pátio Belém. É o Fael Celulares. Vamos pra cima. E aí, Loura? Aí, Fael. Como que vamos? Vamos, vamos, vamos. R Griff Story, do empresário Robson. R Griff Story, fechado com o baile também com o Croco. Tá no telão aí, ó. Toma, toma, toma, toma. Agora, novo patrocinador do baile do Batreze. Açaí da hora, do empresário Adriano, abençoado. É o açaí da hora. É no Pátio Belém, meu irmão. Lá no Pátio Belém, deixa eu tomar aquele açaí, Marlon Beach. O pirarucu, aquele camarão, aquele charque pai d'égua. É o açaí da hora. Marlon Beach, segunda-feira, mais tarde, a gente vai lá tomar esse açaí pai d'égua. Lá no Pátio Belém. Tomara! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Toma, Patrese, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra seco, sai molhado, Denise vai e vem. Fala, Pererega. Sai molhado. O Alexandre também, parceiro Paulinho, Pepedo. Denise, os pirutinhas. Sai molhado. Invadiram ontem. E hoje estão matando a ressaca aqui no Pobre. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E aí? Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Apaguem a luz. O quê? Apaguem a luz. Caqueado, caqueado, vai. Apaguem a luz. O quê? Agora vem. Apaguem a luz. O quê? Fogo. É muito gingado. DJ do Pará. DJ